Eu vim de baixo, sem um tostão. Lá na quebrada, sonho era só ilusão. Mas pongo a força de um leão e foco no poder. Levantei a cabeça, comecei a vencer. De madrugada, sonhando com a fama. No volante de um carro, a vida é um drama. Agora eu deslizo em um Ferrari veloz. Com as mulheres ao meu lado, sou o rei, sou a voz. Eu vejo a vida rica, o brilho no olhar. Carro, dinheiro, as noites a brilhar. Do sonho de pobre ao luxo eu cheguei lá. O mundo é meu palco, ostentação é meu lugar. A mídia fala, o nome é destaque. Entre uma festa e outra vivendo o ataque. Com grana no bolso e o champanhe estourando. É nostalgia do passado, agora tudo é glorificando. Lembro da rua, do tempo, de suor. Hoje é ostentação, é viver com esplendor. Meus amigos da quebrada vêm, todos vibram. Do nada eu conquistei, os sonhos viram gritos. Eu vejo a vida rica, o brilho no olhar. Carro, dinheiro, as noites a brilhar. Do sonho de pobre ao luxo eu cheguei lá. O mundo é meu palco, ostentação é meu lugar. Nostalgia da luta, do suor, da caminhada. Hoje é luxo, é festa, é vida requintada. As mulheres me admiram, o dinheiro não falta. Vivi o sonho, agora a vida é uma alta. Eu vejo a vida rica, o brilho no olhar. Carro, dinheiro, as noites a brilhar. Do sonho de pobre ao luxo eu cheguei lá. O mundo é meu palco, ostentação é meu lugar. E mesmo com luxo não esqueço o passado. Cada vitória é um marco, um sonho realizado. Carros e mulheres, dinheiro e fama no ar. Debaixo é meu palco, a ostentação é meu lugar. Cada vitória é um marco, um sonho realizado. Carros e mulheres, dinheiro e fama no ar. Debaixo é meu palco, a ostentação é meu lugar. Eu vejo a vida rica, o brilho no olhar. Carros, dinheiro, as noites a brilhar. Do sonho de pobre ao luxo eu cheguei lá.